Tristeza que vos falo, compunge-me o que tenho de vos dizer. Ouvi recentemente, contrariado, asseguro vós, bastantes queixas de vós. É certo, é o que vos digo, milorde. Queixas graves, que, tomadas em consideração, nós e o conselho decidimos que à nossa frente viesseis esta manhã. E como estou convicto de que justificar-vos cabalmente não podereis, enquanto organizado não for o questionário a que resposta tereis de dar, será preciso agora que tenhais paciência muita, para na torre preparar vossa morada. Por ser dispar do reino, é necessário que eu faça, como faço. Do contrário, não haverá ninguém que se resolva contra vos a depor. Cranmer, ajoelhando-se. Humildemente vos agradeço. Emil e feliz me sinto por se me oferecer esta excelente ocasião de no crivo ser passado, vindo a ficar, assim. Todo meu trigo separado do joio, pois é certo que não há quem como eu, um pobrezinho, se veja alvo das línguas caluniosas. Rei Henrique, bom cantuária, levanta. Te, a lealdade, a integridade que te é própria, criaram raiz profunda em nós, em teu amigo. Dá-me tua mão, levanta-te, passemos, por obséquio. Mas, pela mãe de Deus, que espécie de homem sois? Eu estava certo, milorde, de que havias de pedir-me que eu me desse ao trabalho de levar-vos à presença de vossos inimigos, e mais, de vos ouvir em liberdade. Cranmer, augusto soberano, só me apoio na minha honestidade e em meu direito. Se eles me abandonarem, juntamente com meus inimigos cantarei triunfo, por ver-me derrubado, pois sem eles careço de valor. Não tenho medo de quanto contra mim possa dizer-se. Rei Henrique, não sabeis o que todo mundo sabe, qual seja vossa situação no mundo. São numerosos vossos inimigos, e não pequenos. Suas artimanhas são de igual importância, sendo certo que nem sempre a justiça de uma causa sentença favorável assegura. Com que facilidade almas corruptas podem peitar escravos corrompidos, para em juízo deporem? Fatos desses já têm acontecido. Muito fortes são vossos inimigos, de maldade que ao seu poder se iguala. Estais bem certo de que nisso de falsas testemunhas vireis a ter mais sorte do que o mestre de que ministro sois, durante o tempo em que passou pela mesquinha terra? Vamos, vamos. Julgais seja possível sem perigo saltar um precipício, e procurais a própria destruição. Cranmer, que Deus e Vossa Majestade amparem minha inocência, pois de outra maneira fugir não poderei desta armadilha. Rei Henrique, criai coragem. Não irão mais longe do que eu lhes permitir. Tranquilizai-vos sem que pela manhã à frente deles deixeis de aparecer. Se porventura vossa prisão pedirem, em virtude das queixas contra vos acumuladas, não deixeis de usar grandes argumentos de poder persuasório, com a veemência que a ocasião vos ditar. Se vosso esforço não vos der resultado, apresentai-lhes este anel e apelai para nós próprio, na frente deles todos. Mas que é isso? A chorar o bom homem. Por minha honra, é honesto. Pela Santa Mãe de Deus, é de coração leal, posso jurá-lo. Alma melhor não se acha no meu reino. Ride embora e fazei como vos disse. Sai Cranmer. As lágrimas a falar lhe abafavam. Entra uma velha dama. Gente homem, dentro. Voltai. Que ides fazer? Velha dama, não voltarei. A notícia que eu tenho para dar lhe deixa cortes o meu atrevimento. Que os bons anjos agora pairem sobre tua real cabeça e com suas asas benditas te protejam. Rei Henrique, leio tua mensagem no teu rosto. Deu-se o parto? Dize depressa sim e que é um menino. Velha dama, sim, sim, meu soberano. E que menina. Que ora e sempre abençoe o Deus do céu. É uma menina, que vos assegura para o futuro um filho. Vossa esposa, senhor, de vos reclama uma visita, para que conheçais essa estrangeira. Parece-se convosco como duas cerejas de um só galho. Rei Henrique, Lovell. Lovell. Volta a Lovell. Lovell, senhor. Rei Henrique, dá-lhe 100 marcos. Vou depressa visitar a rainha. Sai. Velha dama, só 100 marcos? Por esta luz, mereço mais. É um criado comum é que se paga desse modo. E de obter mais, ou brigarei com ele. Para ganhar tão pouco foi que eu disse que ela era cara dele. E de obter mais. Do contrário, 10 de guiné. Batamos com força, enquanto o ferro está vermelho. Saem. Cena 2. Um corredor que vai dar à Câmara do Conselho. Entra Cranmer. Pagens e oficiais, de pé. Cranmer, penso que não estou nada atrasado. No entanto, o gentil homem que mandado me foi pelo conselho, urgentemente pediu que me apressasse. Que? Fechado. Que significará tal coisa? Olá. Quem é que está de guarda? Entra o porteiro. Conheces-me? Porteiro, sim, milorde, conheço vós, mas hoje não vos posso ajudar. Cranmer, por quê? Porteiro, forçoso será que vossa graça aguarde o aviso. Entra o doutor Butz. Cranmer, está bem. Butz, em tudo isto há só maldade. Fico contente por haver passado por aqui sem tropeço. O soberano vai ser logo informado. Cranmer, à parte. É Butz, o médico do rei. Quando passava, que terrível olhar me dirigiu. O céu permita que com isso sondado não tivesse minha infelicidade. Com certeza concebido foi tudo por pessoas que me têm ódio, queira Deus mudar-lhes de todo o coração. Nunca a malícia provoquei de ninguém, para humilhar. Me. Deviam ter vergonha de deixar-me à espera. Assim, na porta, um conselheiro como eles, entre pajens e lacaios. Mas faça-se a vontade deles todos. Paciente, esperarei. O rei e Butz aparecem, em uma janela, no alto. Butz, a vossa graça quero mostrar um quadro muito estranho. Rei Henrique, que quadro, Butz? Butz, de certo vossa graça coisa igual não tem visto muitas vezes. Rei Henrique, com a breca. Onde é que é isso? Butz, ali, milorde. O alto posto ali vedes de sua graça de cantuária, de guarda-hora postado diante da porta, entre serventes, pajens e oficiais. Rei Henrique, ah! É certo. É ele mesmo. É assim que eles se acatam mutuamente. É bom que ainda haja alguém acima deles. Pensei que eles tivessem ainda um pouco de honestidade, ou mesmo algum resquício de decoro, que não lhes permitisse deixar um homem da posição dele tão chegado a nós, numa antecâmara, na expectativa apenas da vontade de suas senhorias, como um criado carregado de embrulhos. Pela santa emiária, Butz, isso é procedimento de gente sem caráter. Mas deixemo-los, corramos as cortinas. Ainda havemos de ouvir falar sobre isso mais de perto. Saem. Cena 3. A Câmara do Conselho. Entram o Lorde Chanceler, o Duque de Suffolk, Duque de Norfolk, o Conde de Surrey, Lorde Camareiro, Gardiner e Cromwell. O Chanceler se coloca na ponta de cima da mesa, à esquerda, ficando acima dele vazia uma cadeira, como que destinada para o Arcebispo de Cantuária. Os demais se sentam por ordem, de ambos os lados da mesa. Cromwell, na ponta de baixo, como secretário. O porteiro, em seu lugar. Chanceler, abri audiência, mestre secretário. Que nos traz hoje aqui? Cromwell, se vossas honras me permitem, o principal assunto diz respeito à sua graça de cantuária. Gardiner, já foi ele informado. Cromwell, já. Norfolk, quem se acha à espera, aí? Porteiro, fora, meus nobres lordes. Gardiner, sim. Porteiro, M-Lord Arcebispo. Há meia hora vossas ordens aguarda. Chanceler, então, que entre. Porteiro, vossa graça já pode entrar na sala. Cranmer entre se aproxima da mesa do conselho. Chanceler, meu bom Lorde Arcebispo, é com tristeza que eu aqui me acho e vejo esta cadeira privada de seu dono. Mas nós todos somos homens, de natureza frágil e sujeitos à carne. Muito poucos serão anjos. Assim, pela fraqueza elevado e a irreflexão, vos que a nós todos devíeis dirigir, vos desmandastes, gravemente, ofendendo o soberano, depois, as leis, e enchendo o reino todo, pelas prédicas próprias e dos vigários, já soubemos de tudo isso de doutrinas recentes, muito estranhas e perigosas, puras heresias, que, se não forem reformadas, podem produzir grande dano. Gardiner, nobres lordes, urge que essa reforma seja pronta. Quem quer domar cavalos pelas mãos não os leva, porque dóceis a ficar venham, mas lhes tapa a boca com freio resistente e a espora calca nos flancos de até que eles obedeçam. Se permitirmos, por condescendência, por piedade pueril, pelo conceito, tão só, de um homem, que se alastre doença tão contagiosa. Então, adeus remédio. Quais serão do desídio as consequências? Revoltas, comoções, o estado todo contaminado. Caro testemunho disso mesmo nos dão nossos vizinhos da Alta Alemanha. É muito recente a coisa que a memória dorida nos compunge. Cranmer, lutei até hoje, meus bondosos lordes, assim na profissão como na vida, não sem grande trabalho, porque as minhas doutrinas e o decurso poderoso de minha autoridade, sempre juntos a mesma via certa percorressem. Sempre o bem tive em mira. Não existe, falo, milordes, com sinceridade, criatura que em consciência e no exercício de sua profissão mais ódio sinta do que eu aos destruidores da paz pública. Permita o céu que nunca o soberano venha a encontrar menos fiéis vassalos. Os que vivem da inveja e da molícia tortuosa ousam morder os mais prestantes. Suplico instante a vossas senhorias que nesta causa os meus acusadores, sejam quais forem, sejam confrontados comigo e falar possam livremente. Suffolk, não, não, milorde. Sois um conselheiro. Assim, ninguém se atreverá a acusar vós. Gardiner, visto termos assuntos de maior peso, milorde, vamos ser convosco breves. É parecer de Sua Alteza e nosso que, visando a vantagem do processo, sejais daqui levado para a torre, onde, voltando-vos a ser um simples particular, vereis que muita gente contra vos deporá com ardimento maior do que esperais, receio muito. Cranmer, agradecido, meu bom Lorde de Winchester, sempre vos revelastes meu amigo. Por vosso parecer, sereis a um tempo jurado e juiz. Sois muito generoso. Percebo vosso intento. Arruinar-me. Doçura e amor, milorde, mais assentam a um sacerdote do que a vã cobiça. Voltai e conquistar almas transviadas. Não repilais nenhuma. Porque eu possa purificar-me, todo o peso ponde sobre minha paciência. Tão pequeno trabalho isso há de dar-me, como escrúpulo vos causa praticar o mal a miúde. Poderia dizer muito mais coisas, mas o respeito a vosso ministério me obriga a moderar-me. Gardiner, não, milorde. A verdade, milorde, pura e simples é que sois um sectário. Vossas glosas tão polidas, a quantos vos compreendam, não passam de palavras sem substância. Cromwell, e milorde de Winchester sois muito duro. Permiti que vos diga. Os indivíduos de tal nobreza, ainda que faltosos, respeito sempre merecer deviam por tudo quanto foram. De crueldade fazer pressão em quem já está caindo. Gardiner, peço perdão, meu caro secretário. Mas de quantos aqui na mesa se acham, sois o último a poder manifestar-se. Cromwell, por quê, milorde? Gardiner, pois não sei, acaso, que sois adepto dessa nova seita? Não sois limpo. Cromwell, limpo não sou. Gardiner, repito, ó, não sois limpo. Cromwell, quem dera que a metade disso fosseis honesto, que então preces vos seguiriam, não medo, apenas. Gardiner, nunca me esquecerei dessa linguagem desaforada. Cromwell, nem de vossa vida desaforada, chanceler, é muito. É muito. Basta-me, lordes. Que vergonha. Gardiner, pronto. Cromwell, pronto. Chanceler, voltando a vós, milorde, decidido, quero crer, foi por todos, que levado para a torre sejais sem mais delongas. Onde deveis ficar até sabermos o que decide o rei. Concordam todos, milordes. Todos, concordamos. Cranmer, não há outro caminho de clemência. É inevitável que eu seja conduzido para a torre. Gardiner, que outro caminho achar pretenderíeis? Sois enfadonho em demasia. Venham alguns guardas daí, para levá-lo. Entra um guarda. Cranmer, para levar-me? Dais-me o tratamento que se dá aos traidores. Gardiner, recebei-o e até a torre o levai com segurança. Cranmer, meus bons lordes, para aí. Pois ainda tenho algo para dizer. Olhai para isto, meus bons senhoras. Pela só virtude deste anel, eu retiro minha causa das garras destes homens e a confio a um mais nobre juiz, o rei meu mestre. Chanceler, é o próprio anel do rei. Surrey, sim, não é falso. Suffolk, sim, pelo céu, é o verdadeiro. A todos eu vos disse, no instante de que irdes tocar neste penhasco perigoso, que viria acabar por esmagar nós. Norfolk, acreditais, milordes, que o monarca permitirá que no dedinho, ao menos, deste homem nós toquemos. Camareiro, não há dúvida, é mais que certo. E quanto à vida dele não vale junto ao rei. Só desejara poder sair decentemente disto. Cromwell, tinha um pressentimento, quando fábulas e acusações fictícias reunia contra tal homem, cuja honestidade somente o diabo inveja e seus discípulos, que atiçáveis o fogo que vos queima. Agora, suportai-o. Entra o rei, lança-lhes um olhar severo e se assenta. Gardiner, terrível soberano, como todos ao céu agradecemos diariamente por brindado nos ter com um tal príncipe, não só bondoso e sábio, religioso, um rei que com a máxima unidade da igreja faz o principal objeto da própria honra, e que para dar mais força a esse dever sagrado, com respeito piedoso comparece pessoalmente ao nosso tribunal, porque sabendo o fique da luta que se trava entre ela e seu grande ofensor. Rei Henrique, sempre mostrastes, bispo de Winchester, grande habilidade no improvisar brilhantes elogios. Mas sabei que não vim para ouvir essas adulações de frente. São vazias por demais, muito finas, porque possam mascarar a maldade. Mas com isso não me atinges. Adulador cãozinho pareces, que pretende conquistar-me só com mexer a língua. Porém faças de mim o juízo que fizeres, tenho-te por um sujeito mau e sanguinário. A Cranmer. Senta-te, meu bom Cranmer. Só desejo ver quem tem a ousadia, o atrevimento de contra te alçar um só dedinho. Porquanto a de sagrado, melhor fora morrer de inanição que um só momento pensar que este lugar não te pertence. Surrey, se a vossa graça for do agrado, rei Henrique, não. Não é do meu agrado. Imaginara que tinha em meu conselho homens sisudos, de algum discernimento, mas não vejo nenhum como quisera. Achais decente deixar que este homem, este bondoso homem, dentre vos muito poucos esse título podiam merecer, que este honesto homem ficasse à espera diante de uma porta como um sórdido criado? Uma pessoa da vossa posição. Oh, que vergonha! Estáveis obrigados pelas minhas instruções a esquecer-vos de vós próprios. Dei-vos poderes para que o julgasseis não como um criado, mas um conselheiro. Entre vos vejo muitos que sem dúvida, mais por molícia do que honesto zelo, as mais terríveis provas o poriam, se viessem para isso terem seja. Mas tal não se dará, por certo, enquanto eu estiver com vida. Chanceler, queira vossa graça, meu muito temido soberano, deixar que a todos nós eu justifique. A prisão dele foi deliberada, se há boa fé nos homens, mas para ele mesmo justificar-se plenamente perante o mundo do que por molícia, ao menos eu outro pensar não tive. Rei Henrique, bem, bem. Então honrai, ó, meus senhores, dai-lhe, acolhendo-o, todo o tratamento que ele o merece. A seu favor só digo que se um rei devedor pode sentir-se com relação a um súdito, eu me sinto desse modo a ele preso não somente pela sua afeição, mas por seus préstimos. Assim, deixai de me criar tropeços. Abraçai-o, abraçai-o. Seja amigos. Ó! Por pudor. Milorde de Cantuária, quero fazer-vos um pedido e espero que não o refuseis. Ainda se encontra por batizar uma gentil menina. Vos sereis o padrino, respondendo pelo futuro dela. Cranmer, o mais potente monarca vivo ficaria ufano de uma tão subida honra. Como posso merecê-la, tão pobre e humilde súdito? Rei Henrique, vamos, vamos, milorde. Estais querendo poupar vossas colheres. Tereis duas companheiras para esse ato. A velha duquesa de Norfolk e a marquesa de Dorset. São do vosso agrado? Mais uma vez concito vós, milorde de Winchester. Abraçai e amai este homem. Gardiner, de todo o coração e amor fraterno. Cranmer, o céu é testemunha de quão ledo me deixa esta palavra. Rei Henrique, bom amigo. Essas alegres lágrimas revelam teu fido coração. A voz do povo vejo em ti confirmada. É nestes termos. Fazei ao Lorde de Cantuária alguma partida de mau gosto e um grande amigo ganhareis para sempre. Vamos, vamos, senhores. Perdemos muito tempo. Já não vejo o momento de fazermos uma cristã da minha pequerrucha. Unidos quero ver-vos de até a morte. Honrados ficareis, eu, sempre forte. Saem. Cena 4. Pátio do palácio. Barulho e tumulto por trás da cena. Entram o porteiro e seu ajudante. Porteiro, não parais com esse barulho, marotos? Pensais que a corte seja jardim de urso? Rústicos, parai com esse falatório. Uma voz dentro, bom mestre porteiro, eu faço parte da despensa. Porteiro, pertences mas é a forca, para ser desenforcado, biltre. Isto aqui é lugar para tamanhos urros? Arranjo-me uma dúzia de varas de macieira, mas bem fortes, que estas não passam de gravetos. Vou fazer-vos cócegas na cabeça. Tereis de ver batizados. Grosseirões. Viestes procurar aqui cerveja e bolos? Ajudante, tende paciência, meu senhor. A menos que usássemos canhões, tão impossível nos será dispersá-los neste instante como obrigá-los a dormir na cama na primeira manhã do mês de maio. Isso nunca acontecerá. Mais fácil do que expulsá-los nos seria a igreja de São Paulo abalar. Porteiro, de que maneira conseguiram entrar? Ajudante, como sabê-lo? Como é que a maré sobe? Tanto quanto distribuir pauladas foi possível a um pau de quatro pés, os pobres restos ainda podeis ver, não poupei nada, senhor. Porteiro, nada fizestes. É isso mesmo. Ajudante, não sou Sansão, nem Guido, nem cobrando, para todos ceifar. Mas se um, que fosse, eu poupei, que tivesse uma cabeça boa para alvo, seja moço ou velho, ele ou ela, cornudo ou corneador, que nunca mais um bom assado eu veja, no que jamais consentirei, nem mesmo por uma vaca inteira. Deus a livre. Uma voz. Dentro. Estais ouvindo, mestre porteiro? Porteiro, não demora, já chego aí, meu bom senhor velhaco. Toma conta da porta, maroto. Ajudante, que quereis que eu faça? Porteiro, que tereis de fazer, se não derrubá-los às dúzias? Acaso isto aqui é Morfeld, para fazerem uma parada? Ou terá chegado a esta corte alguma índia do estrangeiro, com uma grande cauda, para que as mulheres nos venham sitiar dessa maneira? Deus me abençoe. Quanta sem-vergonhice está acontecendo atrás das portas. Por minha consciência de cristão, este batizado vai dar nascimento a um milheiro de outros batizados. Vai haver aqui hoje pais e padrinhos, tudo junto. Ajudante, tanto maiores serão as colheres, senhor. Ali perto da porta há um sujeito que pelo rosto deve ser um caldeireiro, porque, por minha consciência, traz no nariz 20 dias de canícula. Todas as pessoas que se acham junto dele já passaram a linha. Não precisam de outra penitência. Por 3 vezes bati na cabeça desse dragão de fogo, e 3 vezes seu nariz disparou para o meu lado. Acha-se ali como um morteiro, para bombardear nós. Ao lado dele está a mulher de um merceeiro, de muito pouco espírito, que tanto deblaterou contra mim, que lhe caiu da cabeça a sopeira de buracos, tal foi a conflagração que eu fiz despertar na República. De uma feita eu errei o meteoro e acertei na tal mulher, que começou a gritar: cacete, aqui! Então percebi de longe que vinham em seu socorro uns 40 bastoneiros, a esperança distante, onde ela tinha seus quartéis. Eles atacaram. Eu resisti com galhardia. Por último, vieram para cima de mim com cabos de vassoura. Continuei firme. Mas, de súbito, por trás deles, uma bateria de garotos, pequenos atiradores, dispararam para o meu lado tamanha saraivada de pedras, que eu tive de resguardar a honra e ceder-lhes o campo. O diabo estava no meio deles, por minha fé. Tenho certeza disso. Porteiro, são os rapazes que trovejam no teatro e se batem por pedaços de maçãs, e que nenhum auditório pode suportar a não ser o da tribulação de Toveril ou os frequentadores de Limeuse, seus dignos confrades. Já pus um par deles no limbo patrum, onde terão de dançar estes 3 dias, sem contar a sobremesa de 2 chibatadas que ainda terão de receber. Entra o Lorde Camareiro. Camareiro, santo Deus! Quanta gente aqui reunida! E sempre a chegar mais de toda parte. Até parece feira. Onde se metem esses porteiros, esses preguiçosos? Belo trabalho, amigos, consentindo que essa gentalha entrasse. Todos eles são vossos fiéis amigos dos subúrbios. Muitos lugares vão sobrar, de certo, para as senhoras, quando retornarem do batizado. Porteiro, como vê vossa honra, somos homens, apenas. Tudo quanto foi possível fazer sem que em pedaços nos deixassem, fizemos. Um exército não poderá contê-los. Camareiro, por minha honra, se o rei me censurar por qualquer coisa, hei de pôr-vos em ferros, e isso logo, cingindo-vos as frontes, por castigo, com uma multa redonda. Sois mandreões, esvaziais os odres, quando tendes tanta coisa a fazer. Ouvi, trombetas. De retorno já estão do batizado. Rompei a multidão e abri caminho porque passe o cortejo livremente. Se não, hei de encontrar algum convento em que possais vos divertir 2 meses. Porteiro, ala para a princesa. Ajudante, olá, seu grandalhão. Saí do caminho, se não quiserdes que eu vos dê dor de cabeça. Porteiro, e vos aí, de jaqueta de camelão. Descei da grade, se não quiserdes que eu vos empale com um desses varapaus. Saem. Cena 5. O palácio. Entram trombeteiros, tocando uma fanfarra. Depois, 2 vereadores, o Lorde Maior, o pregoeiro, Cranmer, o Duque de Norfolk com o seu bastão de marechalato, o Duque de Suffolk, 2 nobres com 2 grandes bacias para os presentes do batizado. Depois, 4 nobres carregando um baldaquim, sob o qual vem a duquesa de Norfolk, com uma madrinha, que carrega a criança envolvida em um rico emianto. Uma dama da corte sustenta a cauda de seu vestido. Depois vem a marquesa de Dorset com a segunda madrinha, e outras damas da corte. O cortejo atravessa a cena e o pregoeiro fala. Pregoeiro, ó céu! Do alto de tua infinita bondade envia uma vida próspera, longa e sempre feliz para a muito alta e poderosa princesa da Inglaterra, Elizabeth.